ate para é nosso. Tem que provar, mas provar o quê? Nós teríamos que ter nosso espaço livre, respeitado, como um povo originário. Muito bem. Entrando vários governos. Ah, mas tem o governo lá, PT, sei lá, PSDB, partido. Eu costumo dizer que nós não somos partidários, nós somos da luta. Nós temos parceiro, não temos partido. Você jamais ouvi alguém, qualquer partido que seja, qualquer governo que seja, né? Criar um projeto. Criar um projeto e dizer assim, esse link aqui vai ser representado de lá, porque vai dar voz ao seu povo lá, vamos colocar ele no partido aqui, ó. Vamos eleger ele. Então, coloca ele para dar destaque, para trazer, né, a população indígena para votar. Mas tem projeto de que não tem. Tanto ele, né, na Câmara Vereador, tanto na Prefeitura, no Poder Executivo Federal, estadual. Não se cria. Porque nós somos totalmente minoria hoje, né? Porque mataram todos, dizimaram vários povos. Não temos poder de votação. Não tem um sistema para que nós possamos ter o nosso representante lá. Nunca ninguém pensou e não pensa que não foi um projeto nosso enquanto indígena. Viver essa desigualdade enquanto um povo indígena, porque nós somos um povo originário. Nós não estamos numa sociedade que se diz que tem vários, né, um país cheio de imigrantes, né, que foram acolhidos pelo povo originário. Só acolhidos. O povo originário, ele não é reconhecido, porque o japonês, ele é japonês aqui, o francês, ele é francês, o americano, ele é americano, e o índio tem que provar. É revoltante. Em toda instância, ele tem que provar. Então, não existe o bonzinho, existe a nossa resistência, a nossa luta. Aí nós temos hoje um governo, né? Não que os outros foram bonzinhos, mas esse está sendo pior, porque os outros se mataram, os outros mineraram, os outros criaram rodovia. Tanto é que a nossa região sudeste, sul sudeste, o que nós temos lá? Hoje estão atacando onde? O que sobrou para o governo Bolsonaro? Amazônia? E nós temos. Nós temos o sistema do governo hoje. Né? E a nossa visão, enquanto liderança, enquanto liderança espiritual, esse governo, se for todo o governo nessa viagem, tá, ele está decretando o final do mundo. Já não está chovendo mais. Um olho frio demais, um lugar chove demais. Rio secando, nascente secando. É grande produção de eucalipto na nossa região, eucalipto. É produção de laranja, cana. É veneno para todos os lados, o rio matando peixe. E a Amazônia está lá. Querendo, lá tem minério, lá tem abundância de água, lá tem abundância de alimentação vegetal, tem um ecossistema rico, enquanto nós já estamos sofrendo grandes problemas nas nossas regiões. E continuar, né, provar o PL 490, onde se dá o direito de uso exclusivo e permanente. Porque ele só tira essas palavras. A exclusividade e a permanência. Por quê? Ele tirando esse tempo dessa PL, ele dá direto para o minério, madeireiro, agronegócio. Porque aí eles tiram o nosso direito, aquilo que é inconstitucional. Então ele tira a exclusividade e a permanência, nós descobrimos ali, tem nossa cultura. Nós podemos, ninguém pode ganhar esse trânsito lá, ele vai falar. Aí vem, né? O julgamento da Raposo Serra do Céu, do Sol, onde criaram-se 19 condicionantes, ali também foi um retrocesso para a população. Agora vem com aquela, o marco temporal, que é aquela peça, acho que é 200 e... Eu esqueci lá, você tinha perto de 240, por exemplo. Antes de 2007. O marco temporal, aí surge o marco temporal, que é a mesma coisa. São 14 PLT com marco temporal, inclusive a 191, né? A 490, e é todos que eu não vou conseguir falar tanto. Tempo com marco temporal. Que chega esse marco temporal agora. Na última instância do STF, pelo qual o governo Bolsonaro se alia, né, ao agronegócio, né, para que esse processo, né, não dá andamento ao processo. Eu estou aqui, eles estão tendo aí. Chega esse tempo com um momento muito triste para a nossa população indígena, para o Brasil, para a população em geral. Porque todos aqueles, né, direitos, né, a democracia, né, está sendo jogado. A situação de violência, de golpe, né, no próprio STF, que é um poder, né, maior. A corte onde protege todas as leis, sendo ameaçado. Temos aí os caminhoneiros que ainda estão aí, não são caminhoneiros. São empresários, são gente do lado do negócio que estão com pistoleiro aí. Fazendo, fazendo aí pressão em cima do nosso, da marcha das mulheres que estão aqui. E os guerreiros, a maioria estão nas aldeias. O que estamos aqui é para colaborar e ajudar as guerreiras que estão aí. Ameaçando de armamento pesado se as nossas mulheres vão fazer a marcha deles, que é uma votação tão importante. Que nós temos aí de ontem e hoje. Ontem foram 2 horas, 1h40 ou 50 minutos da fala do ministro Fachin. Qual que é a nossa leitura? A pressão está sendo muito forte em cima do STF. De um poder maior que não poderia, que teria que ser respeitado, onde segura todos os direitos. Mas por ter um governo, né, que trouxe aí as suas tropas de militares, que a gente está sabendo, militares aposentados, né, pistoleiros do agronegócio. Então é revoltante, né? É um dos piores governos, né, arriscado de trazer uma guerra civil entre os povos brasileiros. Que é a qualquer custo, porque não respeita a lei criada no país. Então, a fala do Fachin, a fala do Fux de ontem, foi de muita cautela. Eu não sei se que ele está com cuidado de fazer a votação, de criar um conflito entre os indígenas e o pessoal que está ali, do agronegócio, porque não são caminhoneiros, são do agronegócio e empresas, grandes empresas. Porque é um absurdo, o caminhoneiro está ali, o combustível está quase, né, não tem cabimento. Então são pessoas que têm poder. Não sei se estão tendo cuidado, porque a votação era para ser, pelo menos um voto antes, mas assim, não cuidar, talvez não há possível conflito, pressão, né, da votação pelo, né, do governo desse que faz pressão em cima, né, todo o pessoal fazendo essa pressão, e não tem o voto ainda ontem, continuará hoje essa votação. Então, está surgindo de uma pressão tão grande em cima do STF, onde poderia correr tranquilamente, né, para poder dar andamento aos demais projetos importantes que tem em julgamento, né? Muitas PL que estão aí baratas, muito importantes, de salvar vidas, né? Mas eles dão preferência de, né, dos PL de tirar direito, de matar as pessoas, como foram na questão da vacina, como foram falados também. Então, o pior governo, que traz toda uma artimanha, né, usando do seu poder executivo, né, o poder que ele tem nas mãos, dos seus ministros, que são seus parceiros, são tudo do agronegócio, dos evangélicos, né, essa é a representação em cima da nossa população, de um povo que quer somente salvar a vida do planeta, da humanidade. Por isso, como diz o Cacique de Aranha, quando a gente chama a sociedade para vir, é para salvar vidas, é para planejar para o futuro da própria humanidade. Porque, do jeito que eles estão escrevendo essa história, logo, logo vão escrever o fim. Esse é o recado. A sociedade tem que se levantar. Porque não existirá futura geração se não há proteção do solo. Porque imagina um careca sem cabelo, o sol batendo direto. O que vai acontecer? Vai queimar. A nossa terra está ficando assim, está caindo fio por fio cada dia. Está precisando de proteção. Se a sociedade não se levantar, logo, logo terá o fim. Não existirá o futuro. Nós pedimos à sociedade que se levante. Ajuda a nossa população indígena, nossos povos originais. Então, nós não viemos aqui para ficar ricos, não somos capitalistas. E aqueles que estão lá com o Bolsonaro? Porque eles não têm mais sua cultura, sua tradição, não têm o seu pensamento coletivo, perdeu sua espiritualidade. Porque a espiritualidade ela traz o coletivo, ela traz para si o futuro, garantia do seu futuro. Aqueles que estão lá estão pensando em dinheiro, exploração. Ele perdeu a maior riqueza que ele tinha. A confiança em Anderô, porque ele deixou aqui para nós explorar sabiamente. Tem que ter, tem tudo que você precisa, ele tira todo aqui dentro da massa. Onde não está tendo mais, porque estamos sendo destruídos. Querendo tomar tempo de nossa alimentação. Aí quero que a gente fique na mata se não tem mata. Fica comendo caça se não tem caça. Ah, não quer que o celular chegou. Se nós não tem celular, nós não estávamos aqui, não estava sabendo o que ia acontecer. Então nós precisamos também. Mas não precisamos explorar, arrancar madeira, arrancar ouro, matar os peixes com veneno, vender. Porque já foram ensinados para nós, mas o não indígena, vou falar para vocês aqui, acho que nunca foram falar. O não indígena pode ter esse quadrado aqui, ele consegue ter o seu dinheiro. E nós, por isso muito vocês falam assim, ah, ele tem um monte de terra, por que ele tira mais terra? Porque nós não estamos aqui, nós não precisamos de dinheiro, nós não vamos vender ela. Nós vamos proteger ela, porque onde a gente mora, nós estamos replantando o que a FUNAI, o que o SPI fez. Criaram serraria, desmataram toda a região. Os chefes de poço que eram para cuidar, para zelar, os serviços de proteção, ficaram ricos. Venderam todas as nossas madeiras. Assassinaram parente da minha avó. Estamos de Maria Lago da Silva, assassinaram. Falava que ela era, vamos transferir, assassinou. Daqui a pouco, parece que estamos aqui, ainda resistindo, né, com garanha. Porque minha avó não tinha mais irmão, não tinha mais filho, não tinha pai, sua mãe. Ficou sozinho. Aí, através do neto, a gente começo a contar um pouco da história para as pessoas entenderem. Então, eu não sei se falei muito, dá algum recado, algum geral, história triste que a gente tem que aí, né? A gente dá a sociedade que se levantar, senão logo vai ser fim. É isso.